Hoje eu sei que eu andei te buscando sem te conhecer. Os meus olhos querendo, teus olhos querendo te ver. Minha boca beijando outra boca querendo te achar. Meu corpo abraçando outro corpo querendo te amar. De repente o amor nasceu no encontro do nosso olhar. Eu senti que você era o amor que eu queria encontrar. Me leva pra casa, me conta uma história, me diz essas coisas que eu gosto de ouvir. Me conta um segredo, me fala da vida. Outra boca querendo te achar. O meu corpo abraçando outro corpo querendo te amar. De repente o amor nasceu no encontro do nosso olhar. Eu senti que